perdão para ser juiz de paz. Existe santo pra curar paralisia, quando o santo é paralítico e não se move do lugar. Porém o santo verdadeiro é o homem que deixa o mundo e o pecado para trás, e é lavado no sangue de Jesus Cristo. Todo homem que fizer isto, além de santo, tem paz. Porém o santo verdadeiro é o homem que deixa o mundo e o pecado para trás, e é lavado no sangue de Jesus Cristo. Todo homem que fizer isto, além de santo, tem paz. Existe santo pra curar a dor de dente, mas não tem dente e nem necessita ter. Já nasceu morto, ele não fala e não come, e não tem nenhum diploma que ele confere poder. Existem tanto santo, tanto pai de santo, pra ser santo realmente é preciso converter. Ser redimido e lavado e purificado no sangue de Jesus Cristo, será santo e com poder. Porém o santo verdadeiro é o homem que deixa o mundo e o pecado para trás, e é lavado no sangue de Jesus Cristo. Todo homem que fizer isto, além de santo, tem paz. Porém o santo verdadeiro é o homem que deixa o mundo e o pecado para trás, e é lavado no sangue de Jesus Cristo. Todo homem que fizer isto, além de